Atenção, senhores passageiros, com destino a uma viagem pelos grandes momentos musicais do passado. Sejam bem-vindos. Embarque no portão de acesso à máquina do tempo. A nossa tripulação deseja a todos uma ótima viagem. DJ Elias Saudade, aqui você ouve o melhor da saudade. A máquina do tempo. Never the same, a melody that's calling your name. Adventure Blue.

Frei Elias Saudade. Aqui, a saudade é de verdade. A máquina do tempo. Contemplando las estrellas. criados o recién nació, para pedir por ella al Dios piadoso recién nació, para pedir por ella al Dios piadoso recién nació. Máquina do Tempo, DJ Elias Saudade, detonando todas. Echarme al olvido y volver a empezar. vida y hoy llega el final. Y solo yo he sido en tu vida la historia escondida y hoy llega el final. Que por ser tu amante no puedes llevarme por donde tú vas, y que tengo que ocultarme como un fugitivo en la oscuridad. Todo empezó como un juego, mas descubrí que te quiero, y como tú eres libre, mi amor imposible, hoy te digo adiós. Que no será tan fácil poder arrancarte de mi corazón, porque dejo entre tus brazos un poco del alma que nadie te dio. Para ti será sencillo echarme al olvido y volver a empezar. Y solo yo he sido en tu vida la historia escondida y hoy llega el final. Y solo yo he sido vida, la historia escondida y hoy llega el final. As I walk alone, I wonder. DJ Elias Saudade, aqui você ouve o melhor da saudade. So a máquina do tempo. Walk on, I think of the things we've done together, the one we're hot for young. I am a walker in the rain, she's a poet and I feel the pain. It's a new world held by me, to end this misery, I wonder. Run, run, run, run, run away.

Saudade é de verdade. Giro musical de informações. You ever be ashamed? você ouve o melhor da saudade. A máquina do tempo. Arranca l'aria. Sai, non è una cosa seria. Amore troppo giovane. Non perder tempo insieme a me. Ma come ti vorrei. Bella sì. E che sorriso. Solo che con te ho chiuso. Passo le ore a ricordare lo strano modo tuo d'amare. Tu fossi qui, direi. Piccolina, abbraccia Dio, gigante che ama te. Piccolina, abbraccia Dio, gigante d'argilla che ha creduto di rovinare tutta la valle intorno a sé. Intanto che ha avuto te. Sì, ma che coraggio, senza te mi sento peggio. Dal giorno che io ti lasciai, non è più vita, sai, tu fossi qui, direi. Piccolino, you better always watch. Melodia Saudade. A combinação perfeita entre tecnologia e a recordação jovem e moderna. In my heart there's a fire, there's a fire, flame of desire for your charms. A gente faz o som, você cria as imagens. Direto do túnel do tempo. So on the grass. questo addio. Guarda in su, e giù ci guardo io. Vola va, che sembra una preghiera. Vola va, e c'era vola va. Cercami, amor mio. Feita entre tecnologia e a recordação jovem e moderna. A máquina do tempo. I don't know, we live in hope, I'm delivered. Máquina do Tempo. Saudade, aqui você ouve o melhor da saudade. A máquina do tempo. Oh, Máquina do Tempo.